Salvador, voo 869, ponto espera da 100. Gol no 869, a linha e decola, pistão 0, vento no 70 graus, 049. A linha decola, pistão 0, gol no 869. Oito meia nove, decolar 205, cima controle Salvador, 120.8. O gol no 869, decola da 10, está com suspeito de colisão com pássaros após a decolagem. Vai chamar o controle 1208. Gente, gol no 869. Adoro o gol no 869. Luna 869, contato radar, se mantém o nível de voo 360 na saída Arbo 1. 360 Arbo 1, voo no 869. Pós 2000, pés do Elefa. Pós 2000, Elefa, voo no 869. Chame centro Recife na frequência 126.85, alternativa 125.45. 4206, Recife 2685, alterna 2545. 1869, a torre sobre informação do seu, qual foi o ponto de colisão com pássaros mais aproximados? Logo após a decolagem, quando o trem principal saiu da pista, a gente já escutou dois barulhos, acho que foram dois pássaros. Prossiga. Não pode comandar ninguém, um funcionário para puxar o Kinger aqui, mas só se não for, vou dar muito trabalho. Sim, a gente vai entrar enquanto as canções. Obrigado. Serra Golfo Romeu. 0 até 1.0. Pela 966, boa noite na chegada Bomet de Uno. Vê se mantenha o nível de voo 050. Com a sua informação, a pista no 05 se encontra impraticável devido à colisão com o pássaro. Aproximadamente uns 10 minutos para liberar a pista. Ah, ok. Então tá no perfil da Bomet até 050. Está previsto que passe um poste, é isso? A princípio não. Tá, o meu estimado de pouso aí vai ser exatamente daqui a 15 minutos, a previsão de 10 minutos para liberar a pista. É, a torre passa mais ou menos 10 minutos, mas pode diminuir esse tempo. Ah, ótimo. Obrigado. Então tá, menino 050, no perfil da Bomet. Azul 2712, livre de estacionamento de um táxi. Boa noite. Tá. 3283 com a informação, Vitor. Tá, 3283, aguarde o número 3 para a cópia, prepara Arbor 1 no transição LF. Arbor 1 no LF, aguardando 3283. Controle Gol 1869. Prossiga. Poderia confirmar se os pássaros realmente foram localizados sobre a pista? A Aero ainda está na pista fazendo a vistoria e não informou o controle. Tá ok. Gol 645, pronto, corta. 645, autorizado para a Vitória, via alta do plano de voo, nível de voo 360. Subida São João 1, Leda, Dóquilo, curva direita após a decolagem. Aciona 5546, controle 120, décima 8. Gol 645, chama para a puxa para estacionamento. Para o táxi 3897223 a bordo, 4 horas com 5. A 3897, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Fátima, ano táxi em Índia. Próximo ao ponto de espera do em 1 no 8395, Kainagal no 0 ou no 4. Matilone Índia, ponto 0293297. A senhora ainda está na pista, não soube informar se encontrou os pássaros. É, assim que eu souber, peço que eu preciso informar o senhor. Chama o mesmo na frequência 126.0, alternativa 128.8, bom voo. Ah, entendeu que é para chamar o 126.0.228, voo no 869? Afirmativo. Tá, eu acredito que esses pássaros estejam no final da cabeceira 28. Entendi, obrigado pela informação. Obrigado. 118.95, quer negar no 0 no passe. Sempre evitar, espaço principal, chama o gato 218.6. 219.6, e segundo negar na operação. 18.6, FM. 3897 na escuta, ainda do solo? 18.6 na torre. E agora? Negativo, só a informação na 1895, não, 1865. Ah, tá, sim, obrigado. Ou 1645. Ouro 645 no gate 07, livre que tiver cancelamento sobre o site. Paulo, pronto, tá pronto, senhor. 6.2.9. 6259, Guarulhos autorizado via Brasil 10 até Taubaté, nível de voo 360. Subidação, voo 1, transição ótima, curva direita após a decolagem. 5544, transponder, 1208, controle. 360, Guarulhos, via Brasil 10, Taubaté, transição, voo 1, ótima, decolagem da 10, curva direita 5544, transponder, 1208, controle. 269, no portão 2. Portal 02, ciente, cotejamento correto, chama para posicionamento, 6259. 3283.4. Siga 3283. 3283, autorizado para Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Subida arbor 1, transição elefa, curva à direita após a decolagem. Aciona 5542, controle 120.8. 360 Brasília autorizado, decola da 10, arbor 1, elefa, pêndulo 17, curva é à direita, 5542, controle 1208, 3283. Correto, 3283, chama para o posicionamento. Camará. Salvador, boa noite, 1712, 7 no 2, após 4 pontos, espera da 1 no 0, pronto. 1712, Lima tem cabeceira no 0. Lima tem 1 no 0, 27, 1 no 2. Sete decolados, um noite no controle de Salvador, no 208. Salvador, para 3297. 3897, contato radar, se mantém o 320 na saída Sambo 1. Vocês podem voar Sambo ou Leda? Autorizado Leda. Leda, 3897. Estacionamento 6259, posição 2. Posição 2, o 6259, após a passagem do Boeing da Gol, a sua retaguarda está livre, chama o táxi. Posso passar do Gol, está livre, chama o táxi, 6259, já. Plano 645, a Lima tem campo 010. A Lima tem 712, decola 220, chama controle Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul 27, 12. Olá, Márcio 66, chame 2, Salvador, frequência 98, decimal 6. 86, boa noite. Estou em Salvador, boa noite, o azul 2792, perfil da Cone, você escuta. Estimação, aguardando pista livre. Ok. Onde? 150 no subida Cone, azul 2792. Lua 645, autorizada decolagem, sistema 0, vento 200 graus, 049. Sistema 0, vento 645. Voa 966, autorizado pouso, pistão 0, vento 190 graus, 049. Livre de pouso, 190, voa 966. E 45, decolado 23, chama controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo no 645, passa 1700, para o 360. Meu nome é 45, contato radar, sobe mantém o 360 na saída Salvo Uno. Sobe mantém o 360, Salvo Uno, voo 645. Índia, Ponte Vera, Galatério Torres, 289, 86, 119, 62, QNH, 904. 6, direito na Índia, 86, Ponte Vera, 259. Estado Valeda. Direto Leda, voo 645, obrigado. Boa noite, Papa Romeu, Mike Bravo Romeu. Boa noite, prossiga. Solicito autorização de reboque do vídeo número 8 do pátio 1 para a posição 2 cima do pátio número 3. Gol 966, Saulo 25, libera a direita, chame Saulo 219. Direita 219, obrigado. Espera pronto, 269. 6259, ele mantém cabeceira 10. Aqui mantém 10, 6259. Juliette. Fica para 966, Alfa Juliette, portão 09. 07, correção. Obrigado. Correção, portão 07. Ok, correção 07, obrigado. Mike Bravo Romeu, solo. Papa Romeu, Mike Bravo Romeu, solo. Mike Bravo Romeu, inicia o reboque. Puxa a aeronave e aguarde para prosseguir, tá? A aeronave para ingressar no portão 07. Possível iniciar, deixar o portão 07 livre e aguardar para prosseguir, obrigado. Renan 6259, autorizado a decolagem, estando 0, vendo no 80 grau 069. Autorizado a decolagem da 10, Renan 6259. Oito, nove, sete, chame Centro Recife, na sequência 125 decimal 1, alternativa 22 decimal 35. Gente, tá 3897. Meu nome é 259, decolado 29, chamo controle Salvador. 1208. 208, 6259, bom final de semana. Controle Salvador, chamo 6259, transfere. Chamo 6259, contato radar, chamo 360, autorizado valida. Direto Lisa, 6259, subindo 360. Gordo 645, chame Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 128, decimal 35. É, 1251, podia confirmar a alternativa? 128, decimal 35. 2835, obrigado. Minha 259 autorizado para direto Mótima. Boa no Mótima, 6259, muito obrigado. Salvador, boa noite, 12781. 781, aguarde pra cópia. Poderia passar a saída pra ele, para a conquista? Agora o 1 é leve. Obrigado. Tá, 3283 no 612 para pushback e acionamento, boa noite. Então, 3283 livre pushback e acionamento de impact. Tá livre e chama para o ataque, 3283. Chané 6259, chame Centro Recife, na frequência 125 decimal 1, alternativa 128 decimal 35, bom luz. 251-2835, obrigado pela coordenação, bom final de semana para você, 6259. Espanha. 27112, está afastado 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. Papa Charlie, Índia Tango, boa noite, na chegada é bom, que Deus te mantenha o 060. Controle, o 3290. 3290, boa noite. Desça para o nível de voo 050. Para o 050, manda estar, eu sou 3290. Thanks. Via rota do plano de voo. Subida arbórea, Uno, transição elefa, curva à direita após a decolagem. 5557, transponder. Uno 20.8, controle. A vitória da conquista nível 160, decolando a pista no 0, sobe na arbórea, Uno, elefa, direita após 5557, 208. 278. Correto, na parte 3, chama o puxacionamento 27 de turno. Pode chamar. Bordo são 227 com 3 horas e meia com fim. Confirmando 227 a bordo? 227. E a autonomia alternativa? 3 horas e meia com fim. Tá, 323, táxi autorizado até o ponto de espera da pistola 0 via Patione Índia. Ponto de espera, chame a torre em 1, número 8, décima 95, que é legal no 0, no 4. E 14, livre táxi, pátio Índia, no ponto de espera. Pátio 1, Índia, ponto de espera, 1895.014. Obrigado, bom trabalho. Paulo, Papa Romeu, Mike Bravo Romeu, informa o término do reboque no pátio 3, posição 2 Lima. Gente, boa noite. Obrigado, boa noite. Desça para 2000 pés, do ajuste 9094, autorizado em LSXP, reposta estabilizado. 2000 pés, orientador, reportará estabilizado, usando 3290. Papá Charlie, Índia Tango, desça para 4000 pés, do ajuste 9094. Lutan 3283. 198 decimal 6, 3283. 86, obrigado. Torre, boa noite. Está 3283, ponto de espera da 10. 3283, eu estou na linha, decola piscina 0, vento 120 graus, 059. A linha decola no 0, 3283. Está autorizado, você deseja prosseguir logo na presente para 197 ou após bom se vai cancelar? Então, curve à esquerda na Pro 190, reporte para mudança de regras. Salvador, muito... 3283, decolada na sua escuta, Arbor. Na 3283, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo autorizado. Então, nível autorizado via a possibilidade de voo direto Arbor. Autorizado, vai eletro. Direto eletro, obrigado, melhor ainda. 8, 3 horas e 15, ponto seguro. Autorizado táxi, via Pátio 3, Pátio 1 no Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 1 no norte, esse nome é dúzia, que é legal no 0 no 4. Pátio 3, 1 no Índia, torre no ponto de espera 1 também. Muito obrigado, boa noite, 27 outono. Boa noite. Na final visual, TAM 3290. TAM 3290, chame Torre Salvador na frequência 18, decimal 6. 18, 6. Torre Salvador, TAM 3290, boa noite, final da 10. TAM 3290, boa noite, ajuste altímetro 10, 14, continua a aproximação, aguardando 3 ação de pouso. Aguardando. Poste na SEAS. Qual será o final da 17, descendo para 1500 pés? Se ajeitou, não mantém ponto de espera, pressão zero. Fala, Pat Charlie, injetamos chame Torre Salvador na frequência 8 e sinal 6. Papá Pat Charlie, injetamos, ajuste no 0, no 4, antes confirmando o pouso no 7. Afirmo. Continua a aproximação, guarda na autorização de pouso. Pacharra India Tango, autorizado pouso 507, vento noite 0 graus 05 nós. Sempre pouso no 7, vem, Charger Down. Azul 2781, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem no 0, Azul 2781. Na posição, pode fazer o táxi, tá? 3290. 3290, chama a torre. Perdão, chama o salão 211, no salão 55. 2781, autorizado a decolagem. Vista no 0, vento no 70 graus, 059. Livre decolagem, 2781. 0, Alfa é a ponte antes da Juliette. Alfa 2, chama a torre 290. Bono 099, pronto, 4. Pronto, prossiga. Bono 099, autorizado com fins 360, via Zulu 21, conforme o plano. Cola da pista no 0, curva direita, Arbor 1, transição Elefa, após Nítico. Aciona 5574, controle 120, decimal 8. Ok, está autorizado com fins 360, da 10, primeira curva direita, Arbor 1, Elefa, Nítico, Zulu 21. Corte 5574, controle 120, decimal 8. O Gol 099, gate 4. Correto, confirma o gate? 04. Sente no gate 04, chama, puxa acionamento no 099. 3290, Juliette, portal 612. Juliette 612, eu tava 1968, autorizado chegada Bomete 1, desça para o nível de voo 050. 0050, eu não sei se estaria aí, tá? 1968, alteração para sinal ILS, curva direita para o 060. Controle, boa noite, azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar, desça para o nível de voo 60. Após 2000 pés, autorizado direto Elefa. 160, 2000, Elefa, 27, outono. 3290, estamos estando fácil aguardando a finalização do dia. Change. Nove, puxa o back, acionamento 04. Autorizado, acionamento 09. Autorizado.